Ficheiro 76. Acordei com alguma coisa a agarrar-me o pé. Assustada, sentei-me de um salto, batendo com a cabeça nos galhos flexíveis acima. Folhas e pequenos galhos tombaram sobre mim e agitei os braços freneticamente, tentando soltar o cabelo dos pequenos galhos. Arranhada, desalinhada e irritada, arrastei-me para fora do meu esconderijo para deparar com Jamie, agachado, a divertir-se com o meu aparecimento. Estava quase a anoitecer, o sol já descera abaixo da faixa do riacho, deixando o pedregoso desfiladeiro às escuras. O cheiro de carne na brasa erguia-se de uma pequena fogueira entre as pedras perto do riacho, onde dois coelhos eram assados num espeto improvisado, feito de varas verdes afiadas. Jamie estendeu a mão para me ajudar a descer o barranco. Arrogantemente declinei a oferta e deslizei sozinha para baixo, tropeçando apenas uma vez nas pontas esvoaçantes do manto. A minha náusea anterior desaparecera e devorei a carne avidamente. Vamos subir mais para dentro da floresta depois do jantar, Sassenach, disse Jamie, arrancando uma perna da carcaça do coelho. Não quero dormir perto do riacho. Não consigo ouvir ninguém aproximar-se acima do barulho da água. Não houve muita conversa enquanto comíamos. O horror da manhã e a ideia do que havíamos deixado para trás oprimiam-nos. E para mim havia um profundo sentimento de luto. Eu perdera não só a oportunidade de descobrir o porquê da minha presença ali, mas também uma amiga. A minha única amiga. Eu sempre tivera dúvidas sobre as intenções de Gailey, mas não tinha a menor dúvida de que ela me salvara a vida naquela manhã. Sabendo que estava fadada à condenação, fizeram o possível para me dar uma oportunidade de fugir. O fogo, quase invisível à luz do dia, ficava mais brilhante agora, conforme a escuridão tomava conta do riacho. Fitei as chamas, vendo a pele tostada e os ossos castanhos dos coelhos nos seus espetos. Uma gota de sangue de um osso partido caiu nas chamas, chiando e desaparecendo. De repente, a carne parou na minha garganta. Coloquei-a apressadamente junto ao fogo e virei-me com ânsias de vómito. Ainda sem falar muito, afastámo-nos do riacho e encontramos um lugar confortável na margem de uma clareira na floresta. As colinas erguiam-se em montes ondulantes à nossa volta, mas Jamie escolhera um lugar elevado, com uma boa visão da estrada que vinha da aldeia. A penumbra realçou momentaneamente todas as cores do campo, iluminando a terra com joias. Uma brilhante esmeralda no vale, uma ametista adoravelmente matizada entre as moitas de urzes e rubis escarlatos nos frutos vermelhos das sorveiras que coroavam as colinas. Frutos da sorveira, um remédio específico contra a feitiçaria. Ao longe, os contornos do Castelo Leor ainda eram visíveis no sopé de Ben Aden. Desfizeram-se rapidamente enquanto a luz se extinguia. Jamie fez uma fogueira num local protegido e sentou-se ao lado. A chuva reduzira-se a uma água fina que deixava uma neblina no ar e decorava as minhas pestanas com arco-íris quando olhava para as chamas. Ficou sentado a olhar para o fogo por um longo tempo. Finalmente ergueu os olhos para mim, as mãos unidas em volta dos joelhos. Eu disse antes que não te perguntaria nada que não me quisesses contar. E não te perguntaria agora. Mas tenho de saber para a tua segurança, assim como para a minha. Parou, hesitante. Claire, se nunca foste honesta comigo, sê-o agora, porque tenho de saber a verdade. Claire, és bruxa? Fiquei boquiaberta. Bruxa? Tu não podes estar realmente a fazer essa pergunta. Achei que devia estar a brincar. Não estava. Segurou-me pelos ombros e agarrou-me com força, olhando dentro dos meus olhos como se quisesse obrigar-me a responder. Tenho de perguntar, Claire, e tens de me dizer. E se fosse? Perguntei entre os lábios secos. Se achasses que eu fosse uma bruxa, ainda assim terias lutado por mim? Teria ido para a figueira contigo, disse com violência, e até para o inferno, se fosse necessário. Mas que o Senhor tenha piedade da minha alma e da tua, diz-me a verdade. A tensão de tudo aquilo atingiu-me. Livrei-me das mãos dele e corri pela clareira, não para muito longe, apenas até ao limite das árvores. Não podia expor-me em local aberto. Agarrei-me a uma árvore, envolvi-a com os braços e finquei as unhas com força no seu tronco. Pressionei o rosto contra ela e desatei a rir histericamente. O rosto de Jamie, pálido e chocado, surgiu do outro lado da árvore. Com a vaga percepção de que o que eu estava a fazer devia soar como um cacarejar, fiz um esforço incrível e parei. Arquejando, fitei-o por um instante. Sim, respondi recuando, ainda a arfar, com acessos de riso incontido. Sim, sou uma bruxa. Para ti devo ser. Nunca tive varíola, mas posso atravessar uma sala cheia de moribundos e não contrair a doença. Posso cuidar dos doentes e respirar o mesmo ar que eles e tocar nos seus corpos, e ainda assim a doença não me pode atingir. Também não apanho cólera, o tétano, o trismo. E deves achar que é um encantamento, porque nunca ouviste falar de vacinas, e não existe outra forma de explicares isso. As coisas que eu sei, parei de recuar e permaneci imóvel, respirando pesadamente, tentando controlar-me. Sei pormenores sobre o John Randall, porque me falaram dele. Sei quando nasceu e quando vai morrer. Sei o que ele fez e o que fará. Sei coisas sobre o Sandringham porque o Frank me contou. Ele sabia coisas sobre o Randall porque ele, ah, meu Deus. Senti-me como se fosse desmaiar e cerrei os olhos para que as estrelas por cima da minha cabeça parassem de girar. E o Colm, ele acha que sou uma bruxa porque sei que o Hamish não é filho dele. Sei que ele não pode gerar filhos, mas ele achou que eu sabia quem é o pai de Hamish. Achei que talvez fosses tu, mas depois soube que não podias ser e falava cada vez mais depressa, tentando controlar a vertigem com o som da minha própria voz. Tudo o que já te disse a meu respeito é verdade, disse, balançando a cabeça loucamente, como se quisesse acalmar-me. Tudo. Não tenho família, não tenho ninguém, não tenho nenhuma história, porque ainda não aconteci. Sabes quando nasci? Perguntei, erguendo os olhos. Sabia que os meus cabelos estavam desgrenhados e os meus olhos arregalados, mas não me importava. No dia 20 de outubro do ano da graça de 1918. Ouviste? Perguntei. Porque ele pestanejava imóvel, como se não prestasse atenção a nenhuma palavra do que eu dizia. Eu disse 1918, quase daqui a 200 anos. Estás a ouvir? Eu gritava agora e ele assentiu com a cabeça devagar. Estou a ouvir, respondeu brandamente. Sim, estás a ouvir, gritei enfurecida. E achas que estou completamente louca, não é? Admite, é o que estás a pensar. Tens de pensar assim. Não existe nenhuma outra maneira de poderes explicar quem sou. Não podes acreditar em mim, não podes ousar acreditar em mim. Ah, Jamie, senti a minha expressão desmoronar. Todo aquele tempo a tentar esconder a verdade, compreendendo que nunca poderia contar a ninguém. E agora percebia que podia ter contado a Jamie, o meu amado marido, o homem em quem eu confiava acima de todas as pessoas. E ele também não podia acreditar em mim. Foram as pedras na Colina das Fadas. No círculo de pedras, as pedras de Merlin, foi por elas que entrei. Eu arquejava entre soluços cada vez mais incoerente. Houve uma época em que, mas na verdade são 200 anos, são sempre 200 anos nas histórias, mas nas histórias as pessoas voltam sempre. Eu não pude voltar. Virei-me cambaleando, procurando onde me apoiar. Deixei-me cair sobre uma pedra. os ombros arqueados e enterrei a cabeça nas mãos. Houve um longo silêncio na floresta. Continuou o suficiente para que as pequenas aves noturnas recuperassem a coragem e começassem outra vez os seus ruídos, chamando-se com um piado agudo e frágil, conforme caçavam os últimos insetos de verão. Ergui os olhos finalmente pensando que talvez ele simplesmente se levantara e se fora embora, acabrunhado com as minhas revelações. Mas ele continuava ali, ainda sentado, as mãos a abraçarem os joelhos, a cabeça baixa, como se meditasse. Os pelos nos seus braços brilhavam, rígidos, como fios de cobre à luz do fogo, e compreendi que estavam arrepiados, como os pelos de um cão. Ele estava com medo de mim. Jamie, disse eu, sentindo que o meu coração sucumbia com uma solidão absoluta. Jamie! Sentei-me e encolhi-me numa bola, tentando envolver o núcleo da minha dor. Nada mais importava e solucei incontrolavelmente. As mãos dele nos meus ombros levantaram-me o suficiente para eu ver o seu rosto. Através da névoa de lágrimas vi o olhar que ele ostentava em combate, de luta que ultrapassara o ponto de tensão e se tornara uma tranquila certeza. Acredito em ti, disse com firmeza. Não percebo nada, ainda não, mas acredito em ti. Claire, acredito em ti, ouve-me. Existe a verdade entre nós, tu e eu, e acreditarei no que quer que me digas. Deu-me uma leve sacudidela. Não importa o que for, contaste-me. É o suficiente por enquanto. Tem calma, Modwin. Deita-te e descansa. Contas-me o resto depois. E eu vou acreditar em ti. Eu ainda soluçava, incapaz de entender o que ele me dizia. Debati-me, tentando desenvencilhar-me. Mas ele ergueu-me e abraçou-me com força contra o peito, pressionando a minha cabeça nas dobras do seu manto e repetindo incessantemente, acredito em ti. Finalmente, por pura exaustão, acalmei-me o suficiente para erguer os olhos e dizer, mas não podes acreditar em mim. Sorriu-me. A sua boca estremeceu ligeiramente, mas ele sorriu. Não me digas o que posso ou não posso fazer, Sassenach. Parou por um instante. Quantos anos tens? Perguntou curioso. Nunca pensei em perguntar. A pergunta parecia tão absurda que precisei de um instante para pensar. Tenho 27 ou talvez 28, acrescentei. Isso abalou-o por um instante. Aos 28, as mulheres, na época dele, geralmente estavam quase na meia-idade. Ah, fez. Respirou fundo. Pensei que fosses mais ou menos da minha idade, ou mesmo mais nova. Não se moveu por um segundo. Em seguida olhou para mim e esboçou um sorriso. Parabéns, Sassenach, disse. Aquilo apanhou-me inteiramente de surpresa e fitei-o apalermada por um instante. O quê? Consegui finalmente dizer. Eu disse parabéns. Hoje é o dia 20 de outubro. Sério? Exclamei estupidamente. Perdi a conta. Tremia novamente, do frio, do choque, da força do meu discurso. Ele puxou-me contra si e abraçou-me, passando as mãos grandes pelos meus cabelos, aconchegando a minha cabeça contra o seu peito. Comecei a chorar outra vez, mas agora de alívio. No meu estado de perturbação, parecia lógico que se ele sabia a minha idade verdadeira e ainda me queria, tudo iria ficar bem. Jamie pegou-me ao colo e, segurando-me cuidadosamente nos braços, carregou-me até à beira do lume, onde colocara a sela do cavalo. Sentou-se, recostando-se contra a sela, e ficou a agarrar-me ao de leve e bem junto ao seu corpo. Muito tempo depois, falou. Muito bem, agora conta-me. Contei-lhe toda a história. Contei-lhe tudo, parando de vez em quando, mas de forma coerente. Sentia-me dormente de exaustão, mas contente, como um coelho que conseguiu fugir de uma raposa e encontra abrigo temporário debaixo de um tronco. Não é um refúgio, mas pelo menos é uma trégua. E contei-lhe a respeito de Frank. Frank, disse ele baixinho. Então, afinal, ele não está morto. Ele ainda não nasceu. Senti uma nova onda de histeria quebrar-se contra as minhas costelas, mas consegui manter o controlo. Nem eu. Acariciou-me as costas, até eu voltar a acalmar-me, murmurando docemente pequenas palavras em gaélico. Quando te resgatei das garras de Randall em Fort William, disse de repente, estavas a tentar voltar. Voltar ao círculo de pedras e ao Frank. Foi por isso que abandonaste o bosque. Sim. E eu bati-te por isso. A sua voz era baixa de arrependimento. Não tinhas como saber. Eu não te podia contar. Começava a sentir-me muito sonolenta. Não, imagino que não. Aconchegou o manto à minha volta, prendendo as pontas delicadamente em volta dos meus ombros. Dorme agora, Mudwin. Ninguém te vai fazer mal. Eu estou aqui. Aconcheguei-me na curva cálida do seu ombro, deixando que a minha mente exausta deslizasse pelas camadas do esquecimento. Forcei-me à superfície o tempo suficiente para perguntar: acreditas mesmo em mim, Jamie? Ele suspirou e sorriu melancolicamente. Sim, acredito, Sassenach. Mas teria sido muito mais fácil se fosse apenas uma bruxa.